Alfa, Alfa decola 4-1 no controle 119, decimal 35. Está em contato, radar vigilância, sul mantendo nível 080 na saída coral. 080 na saída coral, Alfa. Conte uma coisa, seria inviável uma decolagem da 107? Pista livre autorizado, pouso, vento 250 graus, número Medusa é nosso, ajuste de altímetro 1015. Fica atento aos últimos 90 metros fechado do livro de obras. Positivo, obrigado, tá livre o pouso na 28. Negativo. Com o uso da 28, a Dael conflita com as aproximações da Star. No caso, a Dael fica em desuso, tanto decolagens da 28 como da 17. Ah, positivo, companheiro. Positivo, positivo, entendeu? Esse decolando, tá? 17, devemos fazer agora. Papa Sierra, muito grato. Chamaremos dentro de instantes para uma cópia definitiva. Papa Sierra. Salve Salvador, bom dia. Tá 3304. 304, um minutinho. Bom dia, por gentileza, Brasília, nível 380. Salvador, 3859. 1859, mantém 50 minutos. Ok, só adiantar a saída quando der pra gente. É, gole. Obrigado. A ser coordenado? A nível 380, por gentileza. 38, gente, informação, será Índia, em um minuto. Índia, por gentileza, 3604, é a Gol e o Fito? Afirmo. Muito grato. Alfa India Bravo, chame Recife na frequência 12685, Alfa India Bravo. Aguardando a cópia, o hotel levantando. Sim, já isolamento pulverizado, aguardando cópia. Mantenha a posição, chama o solo 121.9. Na esquerda, mantém a posição 219, obrigado. Telematama na escuta? Sim. Condição ainda colada do Pátio 4 com o Pro Norte. 18, ajuste 1096, dá 3454. 3040, na chegada cara, iria 28, 3454. Forte. Tem, está pronto a cópia? Paulo Salvador, bom dia, está 9400, livrou no fresco. Paulo 400, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10. Salvador, Força Aérea 2703. 33, informação Índia, mantém escuta. Tá aceito da Índia, estou aguardando o procedimento. Confirme o que vai ser feito no voo. Inicialmente está realizar 4 toques revertidos aqui em Salvador, depois a gente prossegue lá para o hospital de Veracruz, 4500, depois retorna para o procedimento de instrumento aqui em Salvador. D733, acionamento autorizado, aguardando cópia. Deixa eu lá para a cópia, D733. Telematango, pronto para cópia? Autorizado, Serra Juliette, Novembro Índia, decolagem 17, Proa Norte, controle 1935, o transponder 0115. Na frequência, 12.085, Alfa Índia Bravo. 12.085, Alfa Índia Bravo. A bordo, chame a torre, Lima Tango. Pronto para a cópia, prossiga. 304, Brasília, autorizado, nível 380, Aerovia Pesolu 17. Decolagem 28, curva esquerda, saída gole, transição UFITO. Controle 1935 e o transponder 5531. Brasília 380, saída Gole Orfito, o Perzulo 17, da pista 28. 1935, controle e o transponder 5530. 3304, transponder 5531. 5531. Correto, portão 2, reporte pronto. Gente, obrigado. Cima tanto. 3-6-3-1-0, no ideal invertida, 1-5-0-3-0. Pista 28, o senhor vai para Vera Cruz após o TGL. Após o TGL, a gente vai subir para Vera Cruz e, ao final da missão, realizar 3 procedimentos aqui em Salvador. Controle 119, decimal 35, Tango. Matango mantém regras de voo visuais, reporte para o regresso. Questão, desculpa. Mantém regras de voo visuais, reporte levando a CTS Salvador. Informa o estimado para pouso. Estimando mais, vamos 5 minutos. É, eu não pude copiar, confirme. Vamos 5 minutos. Gente. Pronto a cópia? Afirmativo, prossiga. 033 está autorizado, plano TGL 928, após Vera Cruz, já faz em coordenação com o controle e procedimento. A decolar 28, curva à esquerda, ingressar no circuito. A torre na frequência 18612, o controle 1935 em caso de falha com a torre, e acione o transponder 0117. Autorizado então inicialmente TGL na 28, decolar curva esquerda do circuito, torre 286, controle 1935, transponder 0117. 3733, correto, altitude inicial 1.500 pés. E 1.500 pés inicialmente. Correto, reporte táxi 2733. Tá, pronto para táxi. 3663, pronto a cópia? Pronto, cópia 3663. E a 63 autorizado, Guarulhos, nível 380, Aerovia Peruísque 50. Decolagem 28, curva à esquerda, saída Gola Eval, após Eval, voa Eudes. Controle 1935, torre 186, transponder 5536. Autorizado, quadro dos 380, via Perisco 50, decola na Gola Eval, após Eval voa Eudes 5536 e o controle 1935 3663. 3663, correto, reporte pronto. Maravilha. Boa, torcida 2733, para início do táxi. 33, táxi autorizado, reporte na hotel para cruzamento da pista em uso, 1016 na Just. Reportado até o 1016. Autorizado, descida 150, chegada Cádiz. Aguarde ser autorizado, então 3454. Se inicialmente para 3000, aguarde a autorização da LS, então 3454. Aguardando. Juliette Victor? Afirmo, tá dentro da Índia já. Cliente, Porto Seguro, qual altitude? 1500 GL, cara. Cliente, qual o estacionamento? Parte da aviação em geral. Pronto, a cota oeste, Juliette Victor? Afirmativo. Pesado, Porto Seguro, no 1500 pés GL, decolagem da 28. Vai ingressar no corredor Axé, inicialmente restrito a 1000 pés. O controle 1935, acione o transponder 01126. Atualizado Porto Seguro, 1500 pés, pós-decolagem, restrito no corredor Axé, 1000 pés, transponder 0126, controle 1935, Papão Belé, Juliette Victor. Juliette Victor, correto, qual o POD? KP2. Veio a bordo, agora operacionamento. Cliente, Victor. Salvador 3859, Salvação Índia. 3859, Curitiba, confirme o nível. 380. 38, aguarda coordenação e cópia. Guardando. E a 319. Então 3454, desse mantém 2000, autorizado o final da pista 28, então 3454. 2000, autorizado LS 28, 3454. Oi Salvador, bom dia, Bianca 63 do Nulo, na final ILS. Salvador é o 63 do Nulo da Bianca. A Bianca continua para a aguarde liberação da 28. Aguardando liberação da 28, 63 do Nulo. Nível, galeão? 4000. Tenente, agora 400. Mas, do time da prevista, tu tem? Vai da gole. Gole, obrigado. De Leão, qual nível? 4 está autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. Vai estar lá, 2454. Passou essa saída, você será Coral. Aguarde o restante da cópia. Saída Coral, Papa Sierra. 3859, cópia. Prossiga. 3859, autorizado, Curitiba, nível 380. Hidrovia Peruísque 58, até Serra Charlie Bravo, Sorocaba, após operar essa 310. Decola 28, curva esquerda, saída Gola e Eval, após Eval, voa Sagaz. Controle 1935, torre 186 dúzia, transponder 5544. Autorizado Curitiba 380, Peruísque 58, até Sorocaba, após operar essa 310. Decola da 28, curva esquerda, Gola e Eval, Costa Gás, 1935, 1862, 5544, 3859. 3859, protegimento correto, reporte pronto. Reportará. Salve Salvador, o EcoJet Victor está chamado para o ataque. JetJet Victor, táxi autorizado até a saída do Pai 3, aguardando para o ingresso na alça. Gente, autorizado táxi, Victor. Salve, Cudicu. Could you confirm it's clear to leave the runway? That's right, so on the ground that you fire contacting on ground, which one the small nine? Which one the small nine there, Bianca 6311? Hello, 6311 da Gás, da Bianca, livrou o eixo na sua escuta. Bianca 6311, that's my alpha, holy shot, Juliette. Holy shot, Juliette, could you confirm? Já sei, shot, Juliette. 2, 2, 3, 4, 5, 4. Fica atento, o vento está variando de 240 a 280 nós, variação de 8 a 16 nós. Sente, grato. Atenção do 3, 4, 5, 4, livrando a Charlie, lá embaixo. Pode, sem problema, não há nenhum tráfego a reportar. Ok. Gente, número 2, por costa. Gente, fala. Avianca 631A, vai à Índia, gate 01. Vai à Índia, gate 01, Avianca 631A. 1605, cópia. 304, pushback, acionamento, posição 02. 3304, fica atento, tráfego da Avianca, vai parquear no portão 1, após o mesmo autorizado, push no 2. O 605, pronto para cópia? Afirmativo, na escuta. 605, está autorizado, Galeão, nível 400, Hidrovia Pesolu no 4. Decola 28, curva esquerda, saída Gola, Eval, após Eval, voa Crate. Controle 1935, torre 1862, transponder 5537. Autorizado para Galeão, nível 400, 400, 1414, decolador 28, curva esquerda, Gol e Valcrate, 1935, 286, torre, 537, transponder. Está pronto para o pushback acionar na posição 3. E05, atendimento correto, portão 3, que é o número 2 para acionamento no setor do pátio. Ok, aguardando, E05. Fala, Salvador, portaria 2733, para cruzamento. E33, mantém a posição. 73, botando. Bom dia para você. Gente, Oscar Gostando, aguardo coordenação e cópia, informação Índia. Reporte farol de Itapuã, aguarde contato radar. Reportará Itapuã, aguarde contato radar, guarde o número 2. 2812. Autorizado cruzamento, chama a torre 2812 no ponto zero. Eco Papa Serra, cópia. Siga o Papa Serra na sua escuta, Salvador. Eco Papa Serra autorizado para Ilhéus, nível 160, direto. Decolagem 17, curva direita, saída Coral. Controle 1935, torre 1862, transponder 5540. Serra, correto, confirme POB, estacionamento. Papa Sierra, zero, meia dúzia. Zero, meia dúzia, Papa Sierra. Gente, Papa Sierra, chame aí, torre 18, meia dúzia. Sierra. Paulo, o Bamatango Lima, Vitor Quilo, gente da informação. Lima, Vitor Quilo, bom dia, confirme estacionamento, pista aqui da cola. Pronto, 28, tá em frente a uma cadareira, tá? Em frente aonde? É BTA? A guarda aero, tá. Gente, aguarda para a cota Lima, Victor Quilo. Victor Quilo, com a guarda. Paulo, bom dia, tá 3454 na Charlie. 3454, bom dia, via Juliette, portão 612. Juliette, 612, 3454. Guardião 02, chame torre 198 decimal 6 para ingresso no circuito de tráfego. 198 para ingresso no circuito de tráfego, Guardião 02. Aguardando cota. 02, prossiga. Guardião 02 está em Itapuã, com intenção de pulo no 4BR. Guardião 02, está autorizada a aproximação direta ao pátio 4, reporte solo controlado, vento 270 graus, 12 nós, ajuste altímetro 06, Guardião 02. 270 com 12, reportará no solo controlado, Guardião 02. Papa Romeu Eco Juliette, Vitor decola aos 11, controle, 119, decimal 35. 135, Vitor. Força Aérea 2733, Força Aérea Pronta. Força Aérea Brasileira 2733, 3 anos a linha, mantendo a posição, cabeceira 28.